gosto de mim não tem jeito, só não dá pra disfarçar. Nosso amor é uma novela, mas só penso nela em qualquer lugar. Gosto dela e não tem jeito, fale quem quiser falar. Como eu quero aquele beijo, como de desejo de abraçar. Não importa o seu passado, o que fez errado, não posso julgar. Eu não tenho esse direito, tenho os meus defeitos, eu não vou negar. Ela é tudo que eu sonhei pra mim. E quando a gente faz amor, a vida faz sentido. Em nossa cama nada é proibido, que seja eterno até chegar ao fim. Gosto dela e não tem jeito, já não dá pra disfarçar. Nosso amor é uma novela, mas eu penso nela em qualquer lugar.